Há uma grande concorrência em termos de queijo da serra. E aquilo que eu acho que qualquer governo devia fazer era que os produtores não precisassem para classificarem como produto DOP, porque o queijo Serra da Estrela é um produto DOP, e acontece o seguinte, os produtores genuínos têm que pagar para que eles sejam classificados. Isto é, e depois o que é que acontece? Eles promovem um conjunto de queijos e outros não os fazem DOP. E depois aparece muito por gato por lebre no queijo da serra, e às vezes vende-se nas faldas da Serra da Estrela, vende-se queijo da Serra da Estrela com queijo espanhol. E isto não é, porque este é um produto gourmet de Portugal, e aquilo que nós estamos a fazer é toda esta dinâmica que nós apresentamos para as pessoas conhecerem melhor as características do queijo da serra DOP como produto gourmet de Portugal. É um esforço enorme que temos que combater, e há um grande trabalho.